Fiz num castelo uma torre escura, mas nas manhãs claras da minha loucura abres as janelas, tens que apanhar. Teus cabelos lindos para me enfeitiçar. Sou um pobre pajem sem eira nem beira, caminheiro errante à minha maneira. Sou mais um mendigo triste vagabundo, durmo onde calha longe do teu mundo. Moura encantada, moça de encantar, sabes que me encantas com o teu olhar e que me fascinas com o teu sorriso. Só não faço parte do teu paraíso, sonhas em encontrar o príncipe de encanto e fugir com ele num cavalo branco. Ao descer a terra, que desilusão. Moura encantada, dessa torre escura, barras manhas claras da minha loucura. Abre-me as janelas, mas de par em par, quero a liberdade de poder te amar. Sou um pobre pajem sem eira nem beira, caminheiro errante à minha maneira. Sou mais um mendigo triste vagabundo,